cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. A vantagem de andarmos no cá se fazem, cá se tocam, ininterruptamente, uma banda por semana, enfim, como já é habitual para aqueles que esperamos nós que nos sigam aqui na Rádio Boa Nova, é que volta e meia, ao lermos as fichas técnicas, encontramos nomes comuns, nomes que já nos habituámos a ter aqui, e não só nas fichas técnicas, até nos press releases. No caso Vertente, este vem a ser até muito bem apresentado por Francisco Silva, já aqui falamos várias vezes com Old Jerusalem. Isto para dizer que, apesar de tudo, é uma estreia na Boa Nova. Estamos a falar de Nobody's Business e, portanto, o álbum Donkey, de que está aqui a passar esta semana em destaque na Rádio Boa Nova, é um álbum quase exclusivamente constituído por originais e que tem edição a 27 de janeiro. Pois bem, temos, como é habitual, sempre um dos mentores do projeto. No caso, temos a voz do projeto, Petra Paes, que está à distância do telefone a falar, invariavelmente, para a capital, portanto, para Lisboa. Não que o disco lá tenha sido gravado, porque não é. Até tem o selo do Paulo Miranda, portanto, gravado lá em cima no Norte, em Viana do Castelo. Julgo que não estou a errar. É isso mesmo. Olá, bem-vindo então aqui à Boa Nova, Petra. Obrigada. Já me confidenciou que não conhece a cidade, portanto, está em desvantagem para comigo. É verdade. Porque é, de facto, uma cidade lindíssima, mas nunca sabe se não virá a conhecê-la, inclusive, por concertos. Esperemos que sim. Porquê, embora eu já o saiba, porque já o li, porquê Donkey? Portanto, porquê o burro neste disco? Bem, uma parte disso está explicada no press release que tem acompanhado o disco, que foi escrito pelo Francisco Silva, porque continuamos teimosamente a fazer a música que fazemos, apesar de tudo. E a outra parte é inspirada numa associação que conhecemos, que tivemos a ocasião de conhecer o ano passado, que faz um trabalho de recuperação de burros maltratados, burros de serviço que, entretanto, foram vendidos para abate. Para o matador. Exatamente, imagino eu que seja para isso. Eu acho que não quero saber sequer o que é que eles fazem com os bichos depois daquilo. E quando conhecemos esta associação, automaticamente todos nós tivemos vontade de poder fazer alguma coisa para divulgar o trabalho que eles faziam, para tentar angariar mais padrinhos, mais apoios, e fez-nos sentido que dessemos até o nome ao disco, que fosse mesmo para divulgar o trabalho deles. Pois bem, começa logo pela tenacidade, não é? para não dizer que é teimosa, não é? Hoje em Portugal, para ser músico, tem que se ter muito teimoso. Tem que se ser muito teimoso e tem que se gostar muito do que se faz e tem que estar muito consciente de que, basicamente, fazer música em Portugal, especialmente quando estamos a falar de nichos pequenos e não estamos a falar de música, eu não quero dizer comercial, mas não é propriamente música de telenovela, não é? Tem que se estar ciente que se vai sempre fazer isto apenas e só por gosto e com grande sacrifício pessoal. Vale sempre a pena, claro, mas sim, tem que se ser muito teimoso. I don't recall giving you my number, so why'd you have to call me up at home? There's no way I told you where I live. How come you've been sleeping on my stairs? There's a million people in the world to be bothered by your troubled soul. Go find a willing shoulder deixou-me uma pista para uma, enfim, uma irreverência que não resisto a fazer. Não é música para telenovela, mas imagino que agora que eu sou o produtor de uma série de TV e que chego ao pé de si e digo, olha, eu gostaria muito de ter o Duncan, porque não, na minha banda sonora. Qual é a sua resposta? Nós não estamos fechados a isso, aliás, se conseguíssemos de alguma forma que pegassem no nosso trabalho e que isso nos desse algum retorno financeiro, não, nós diríamos que sim. Aí desengane-se já, portanto, desengane-se já, porque todos aqueles que veem os seus temas nas novelas e outras edições sabem que é tudo pro bono, portanto... Pois, essa parte é que eu não consigo concordar nem nunca vou concordar. E sei que é uma prática corrente não só em Portugal, mas noutros países também isso acontece. Que há um bocado aquela noção que até o empregado de limpeza é pago, mas nunca o orçamento para os músicos. Uhum. E eu acho que isso é... Nunca vou poder concordar com isso, nunca. Portanto, está feita a escolha. Ainda que saibamos que tem sido uma das maneiras de divulgação da música, muitas vezes, não é que isso faça com que a banda seja mais conhecida. Pois muitas é que vezes, não, isso é um engano, exatamente. É um engano. Se conhece o sistema, até já se, há dias dizia isso, até já se trata, já se sabe de cor, mas não se sabe até quem canta. E nunca se sabe se seria o caso. They say they're letting me go, though I've been working so hard. They say I'm getting too old, well they're just breaking my heart. They're breaking my heart. This is all I've ever known, these hills are what I call home. They say they're setting me free, it's all sorrow for me. Para quem ouve este Duncan, fica até a ideia de que é quase a banda sonora de um filme. Uma curta-metragem, porque não? Ah, isso é um conceito interessante, sim. E aliás, vocês têm já também o teledisco, como eu gosto de dizer, que não videoclipe. Nunca pensaram, no momento depois de ouvir, que isto merecia umas boas imagens para acompanhar? Quer dizer, pensamos sempre, não é? E temos sempre vontade, mas infelizmente também é preciso orçamento para essas coisas todas. Portanto, não... temos muita vontade, sim. Aliás, é até engraçado ter referido que isto parecia que podia ser uma banda sonora, porque nós também sentimos isso quando ouvimos o disco, até porque existem histórias, há uma continuidade entre cada música, as músicas estão ligadas. Elas estão, de facto, bem ordenadas, quase que, não sei qual é o ritmo, parece que há aqui uma ligação para quem ouve. Pois, ainda bem que pensa isso, porque a intenção é essa, ainda bem que isso resultou. E pode ser que um dia, mais tarde, que consigamos fazer, ter tudo documentado em imagens, porque não? People choose to go on. People choose to go on. People choose to say no. Walking down the road, people hold hands and they let go. Some people choose not to be seen. Keep jumping in. They fall in love. They smile and rant. They speak of things they don't understand. Yeah, they're all talking, but I can't. So many things I don't understand. People are boring and people have fun. They jump and sing and lay in the sun. Quando está a ler a ficha técnica, nomes que nos vêm recordar, até entrevistas já que tivemos, leio também aqui a Mariana Limas Balas, tudo que vem é poder escolher também de Greatest Fool, portanto, em termos de nomes. Isto vai-nos recordar então aquilo que falávamos aqui há dias também com outras bandas do crowdfunding, e falávamos a propósito dos Blasted Mechanism, que estão num processo neste momento também, tentar arrangariar 8 mil euros para o seu novo álbum, que eles prevêem para março. Este crowdfunding, naturalmente, sendo ele sinal dos tempos, foi aquilo que permitiu a existência deste Duncan, ou se não assim fosse, mais cedo ou mais tarde, que temos cá o álbum cá fora? Bem, nós eventualmente iríamos tentar editar o disco. O que iria acontecer provavelmente é que isso não ia acontecer nem no decorrer de 2013, nem em 2014, uhum. E provavelmente seria para 2015, porque estes discos são todos a edição de autor e isso exige um esforço financeiro que, infelizmente, neste momento nós não íamos conseguir fazer, porque até cerca de 4, 5 anos as bandas ainda iam conseguindo financiar os discos que editavam através de concertos, isso é etc. Sim. Mas pronto, isto atingimos aqui um certo marasmo e não seria possível sem a ajuda dos fãs e sem o crowdfunding, não íamos ter o disco cá fora tão depressa. Ele iria acontecer, porque nós já tínhamos os temas escritos e tínhamos muita vontade de os pôr cá fora. Não sabemos é quando é que isso ia acontecer. She's got 100 lovers in the back of her head. No such thing as love gone bad. The stories I've lá em cima no Norte, e há pouco falava de Paulo Miranda, portanto, por ser já um produtor nosso conhecido, sim, por via de outros álbuns, obviamente também do Francisco Silva. Sim. É circunstância, é porque... De todo. Então, é isso. O Paulo Miranda, até se reparar nos créditos, ele vem referido muitas vezes como guru, porque é assim que nós sentimos que é a nossa relação com o Paulo Miranda, que vem desde o início, desde o primeiro EP que editámos, que foi um disco ao vivo. Nós estabelecemos, ele é o guru, nós somos os discípulos. O Paulo é o produtor com que nós sempre quisemos trabalhar, uhum. E é uma relação que se irá manter. Nenhum de nós imagina gravar discos com outra pessoa que não ele. O trabalho dele tem sido essencial para nós termos o som que temos, e neste disco o trabalho dele é tão brilhante que quase, eu já li uma crítica em que dizia que era tão brilhante que quase não se notava, e realmente é isso que acontece. Há um trabalho muito grande do Paulo em tudo o que nós fazemos, não é de todo uma circunstância. Vamos continuar alegremente a gravar com ele enquanto isso nos for permitido. Até para percebermos onde vocês se situam, temos aqui uma fase de desafios. E vamos ver como é que a Petra se safa neles. Imagine, oh, meu Deus. Imagine que vem fazer o concerto aqui ao Oliveira do Hospital. Sim. E que lhe permite ter consigo duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que iriam convidar? Ai, isso é difícil. Eu gosto de tanto, isto não é nada fácil. Eu diria que convidávamos um muito importante para nós, que está sediado na Madeira, que é o Didi Peartree, que também editou um disco ano passado maravilhoso, que infelizmente também passou um bocadinho ao lado da imprensa. Tão ao lado que passou ao meu lado. Pois, mas olha que eu aconselho a descobrir, aconselho os ouvintes da Rádio Boa Nova a descobrirem o trabalho do Dieter, que é de facto é qualquer coisa, é fenomenal. Yeah. tens o Francisco Silva, o de Jerusalém. Somos todos fãs do trabalho dele. Acho que faria sentido. E nesse todos podem incluir a mim. De facto, gosto muito dos trabalhos do Francisco Silva. Ele não falha, é verdade. Sendo certo que vocês até têm aqui uma miscigenação, digamos assim, entre alguns músicos. O próprio Pedro Oliveira, sim, o meu homónimo, que grava com ele, vem a gravar também convosco. Sim, portanto, sim. Antes... E desenhou-nos a capa, aliás, e também desenhou do disco anterior. It is all a scam, I'll still reach for your hand, and I need it more now than before. But there's glitter outside, and there's voices calling at the door. It's easy, the main scene is built, you just have to fit in. Got soft noble skin tissue here and there, a little sip of champagne or gin. Summer that always brought sun won't last but a day. There's beautiful light in the air, there's a beautiful stench of decay. Imagino que vem alguém da cena internacional e que fazem o convite a vós para que venham integrar esse concerto. De onde gostariam muito que viesse um convite desse tipo? Ah, isso é fácil. Então, Gillian Welch, da Gillian Welch e do Dave Rawlings. De caras. I had a real good mother and father and they surely stood the test, and now they're in bright glory and sleeping on the Savior's breast. Dizem-nos este que é o mais difícil. Vamos ver. Imagino que vai haver um distributo a um autor nacional, um autor, uma banda, e querem que vocês façam uma versão de um tema para integrar esse disco. Sim. De quem estamos a falar e que tema seria esse? Essa é difícil, de facto. Mas se calhar... Bem, nós já fizemos um há pouco tempo de um autor que gostamos muito e que gravámos para uma emissão de uma rádio nacional, e eu acho que provavelmente seria esse autor, e seria o José Mário Branco. Muito bem. E o tema seria a Mariazinha. Mariazinha deita os olhos para o mar, tão caladinha a chamar, a chamar. Vai para o fundo da noite fria, numa barca de rendas vazia, afundar. Já falámos aqui dos desafios e há pouco fazia aqui uma alusão aos músicos, está mais que na altura, até porque já a meio da nossa conversa, de dizer quem são aqueles que fazem parte dos Snowball Business e aqueles que vocês vieram convidar para este álbum. Então, no Snowball Business, a formação atual sou eu na voz, não é? Temos o Luís Oliveira no baixo e os irmãos Ferreira, o Pedro e o Luís, nas guitarras, banjos, bandolins. E os músicos que convidamos para este disco, um deles foi o Catman, que fazia parte da formação original, que era um dos vocalistas e fica neste disco com a harmónica. O Pedro Oliveira nas percussões e baterias. E depois, exatamente. E temos a Margarida Faria também a fazer alguns teclados e temos o Francisco Silva a fazer vozes absolutamente extraordinárias. Take a long time to get your feet back up. Yes, it's a long run, but before we're all gone. I know you're stepping up. Winter seems it's gonna last forever. Come on, babe, and it'll all look better. Pois bem, temos aqui o conjunto sine qua non para que exista este Duncan. Exato. Agora, há pouco falou da alusão também de querer apoiar e na questão do crowdfunding. Sim. Temos o disco cá fora. Depois de um disco cá fora, tendo em conta que este ano é o primeiro e um outro, ainda que basicamente ande mais no digital do que provavelmente em termos físicos. Sim. A partir do momento que há um disco, torna as coisas mais sérias. E com isto quero perguntar se já não há como voltar atrás. Eu acho que se oficializa um bocadinho a coisa, sim, acho que leva isto a outro patamar. Nós quando editámos o primeiro disco de estúdio, que não foi o nosso primeiro disco, acho que de certa forma foi como se puséssemos todos uma aliança no dedo uns dos outros, porque até aí era um bocado, tocávamos nos bares e fazíamos assim, sim, eu acho que sim, eu acho que se pode dizer que sim, oficializa a coisa. escolha de nessa edição do autor foi porque não houve ninguém que se chegasse à frente? Não, não, isso foi uma escolha consciente nossa. Nós nunca procurámos uma editora. Quisemos sempre editar sempre nós próprios, até porque isso nos permite ter uma liberdade em relação ao trabalho criativo, aos tempos, àquilo que queremos ou não queremos escrever e editar. E nunca procurámos sequer, não... Optámos sempre por fazer a edição da autor. Uma ligação como, por exemplo, e digo isto só a título de exemplo, à PAD, uma vez estamos lá também a gravar no Norte, não foi algo que passou pela vossa cabeça? A PAD é a editora dos Peixes. Sim. E conhecemos bem. Aliás, o Pedro Oliveira também faz parte precisamente, da PAD. Precisamente, por isso é que eu vim buscar este exemplo. Não posso dizer que nos tenha passado pela cabeça. Nós acompanhamos o trabalho deles. Aliás, têm bandas fabulosas que editaram coisas incríveis em 2013. E muitos deles são nossos amigos também, mas não temos de todo, ou pelo menos até agora nunca surgiu sequer a sombra da ideia de editar através de alguém. Se bem que sim, se fôssemos procurar uma editora, acho que seria qualquer coisa como a Pato, porque eles têm feito um trabalho fabuloso. Falar da componente do ao vivo. Há pouco dizia o facto que já se tornou difícil rentabilizar a criação dos discos com espetáculos ao vivo, porque sabemos, enfim, como isto está tudo pela hora da amargura. E até as próprias câmaras municipais deixaram de poder contratar. Exatamente. Como faziam, porque ultimamente eram os últimos remedeios, agora isso fica reservado para de 4 em 4 anos, e percebemos bem porquê. Os concertos, enfim, vão sendo cada vez mais avulsos. Enquanto banda, como é que vocês vivem com esse fenómeno? A nós custa-nos um bocado, porque nós nascemos e crescemos essencialmente como uma banda ao vivo. O trabalho de estúdio sempre foi uma coisa mais secundária, e até porque aquilo que nós, o tipo de música que nós fazemos, vive muito dessa interação com as pessoas que não conseguimos ter só pondo o disco a tocar, não é? Nós sentimos muita falta de poder tocar mais vezes, mas ao mesmo tempo também entendemos que é natural que as coisas sejam assim, e depois também compor também implica estar um bocadinho mais fechados, mas sentimos muita falta e sentimos muita diferença, porque sabemos que provavelmente se tivéssemos tido muitos concertos em 2012 e em 2013, na altura em que estávamos a escrever os temas, provavelmente o Dunkey não seria este, seria um disco diferente, porque influencia muito o processo criativo de todos os concertos que fazemos. Uhum. E desses poucos espetáculos que lhe disse há pouco, há naturalmente um que tem a ver com a divulgação deste disco. Antes do disco sair, nós estamos tão orgulhosos destas canções que nos custou muitíssimo, parecíamos miúdos no dia de Natal e precisamos mostrar os temas a toda a gente. Agora que já começou a sair, tem saído essencialmente para a imprensa, agora o feedback que temos tido até agora é muito bom. As pessoas gostam do disco, gostam das canções, há uma diferença muito grande, nós tínhamos algum receio porque há claramente uma ruptura entre o som que estamos a fazer agora e o disco anterior. Estávamos um bocadinho receosos de quais seriam como é que as pessoas iriam reagir a esta mudança tão grande, mas em geral tem sido muito bom mesmo. Disappear and speak so low no one would hear. Miles away from everything I fear. I'm like a kid at night, afraid someone turns on the light. My dreams safe in the heart, no one can touch them in the dark. Wings fit me like a glove and I'll see the world from up above. That's why I today, precisely why I'll go away. I'll fly away. Not a dream in my head, it keeps me hanging on to flying. Can't let go. Floating up and going higher, keep me up. Eeny, miny, moe, who's flying? Ora bem, agora ainda uma pergunta que se impõe. Há pouco falávamos aqui dos concertos e de como chegar às pessoas. E vocês vêm explorar muito bem também a internet. Aliás, é a maneira com que vocês melhor se identificam para chegar às pessoas. Sim. E há pouco falava também da música. A vossa música é uma música de um nicho. Sim. Com isto vejo alguma desilusão quanto à divulgação, nomeadamente da parte das rádios. Pois, eu acho que, eu não sei se vou usar o termo desilusão, porque para haver uma desilusão, à partida tem que se criar alguma expectativa. Sim, já tinha que haver um namoro, não é? Exatamente, e não tem sido uma coisa que não, quer dizer, nós não temos grandes ilusões e nós não fazemos a música que fazemos para... só para ser divulgada. É evidente que não há nenhum músico, e disser que sim, está sim, a mentir, sim, não há nenhum músico que faça a música só para si. Petra, aproveita agora, batem quem possa. Agora, eu deixei-lhe a pista para que batem alguém. Nós quando começámos a fazer a música que fazemos, já sabíamos à partida que nunca seria uma coisa para o grande público. Em particular, no início, quando só fazíamos aquele blues acústico mais obscuro e mais rural, nós já sabíamos à partida que isto nunca seria... Nunca vamos encher o pavilhão Atlântico com a música que fazemos. E também não é bem isso que nos interessa. Eu acho que se nós conseguirmos chegar a pessoas que gostem efetivamente daquilo que fazemos, mesmo que sejam 100 ou 150, já é bom para nós. Não vou mesmo querer bater ninguém. Está muito resignada, está no ar. Não estamos resignados, acha que é como lhe dizia, para haver a desilusão tem que-se primeiro criar a expectativa. É evidente que nós queremos que o disco chegue ao máximo de pessoas possível, mas estamos muito conscientes da realidade das coisas e sabemos que este mercado não é fácil, o mercado português não é fácil, mesmo que estivéssemos a fazer música pop. Se já não é fácil cantar em português e com coisas acessíveis, ainda será muito menos para aquilo que nós escolhemos conscientemente fazer. Nós já sabíamos que este caminho não ia ser fácil e não ia ser óbvio. Tá bem, mas é um tipo de música que tem, de facto, alguns seguidores. Temos de ter a noção do seguinte, vocês, não vos falha nada, portanto, têm boa música, tem um bom rio, portanto tem o Tejo, não é o Mississippi, mas tem o Tejo, vieram gravar lá em cima perto do Lima, portanto, provavelmente o que falta é isso, é uma divulgação. Depois se as pessoas gostam ou não, enfim, são outros 500, como exato, eu costumo dizer, exato. Mas pelo menos é preciso chegar lá. Não é uma pena o facto que às vezes as coisas, se não forem, entre aspas, youtubadas e colocadas em todos o que é espaço da internet, depois no espaço do éter e da música, onde tem-nos por excelência, que é a rádio, as coisas não passam. Sim, sim, nós temos pena que a realidade seja esta. Temos pena, claro que sim. Era importante que houvesse mais divulgação. Mas olha, é o país que temos. Sim, mas o dia tem 24 horas, há tanto espaço para música e infelizmente há músicas que não são nossas e que passam 7, 8, 10 vezes por dia. É verdade. Até que alguém acabe por gostar. Não sei se gostar, aturar, não é? E enfim, já se sabe de cor até, mesmo que não se goste. Enfim, mas pronto, é um lamento que fica. Já que não o quis dar, deixo ficar eu. Não, mas eu junto-me ao seu lamento. Se bem que depois ainda existem casos como o vosso, não é? Em que ainda existe esse interesse em divulgar aquilo que se faz cá. E também é importante, também louvamos as rádios que ainda fazem esse trabalho. Enfim, é um gosto, naturalmente. Pronto. E quando desapanho pessoas sim, simpáticas como a Petra. Exato, tal como ser músico, ser radialista, cá também tem que se fazer porque se gosta, não é? É claro, claro. Imagino. Exatamente. O caso do nome Mariana Limas Balas, sim. Porque estava-me a lembrar da banda que eles têm, a quem ela pertence também. Pois é, só que lembro. E por acaso, quando fiz a pergunta das bandas que quisesse convidar, lembrei-me que fosse convidá-los a eles. Partilhámos uma vez um cartaz, sim, aqui há uns anos. Sei que eu acho que não é bem parecida. As pessoas sim, juntam um bocado porque é... Mas é o tal nicho que aludiu há pouco, provavelmente são nichos comuns. Portanto, haverá muitos pontos de contacto entre as pessoas. Sim, existe. Eu acho que nós sentimos essa afinidade com os da Soclem, como sentimos com outras bandas como os da Jigsaw. A Jigsaw, sim. Aliás, esses já tiveram inclusive aqui em estúdio a tocar connosco. Portanto, sim. Eu acho que nós sentimos afinidade com bandas que de alguma forma estão ligadas à folk norte-americana, mais do que um nicho muito específico do blues ou ou de outra coisa. Portanto, sim, também seria uma boa opção, claro que sim, e gostamos muito deles. One more day and just begun, and I was stuck along the tarmac on a packed suburban road, hopelessly moving, hopelessly moving. I faced this girl with a curly red hair, driving a four L, staring at the sky. And I frightened smirk that her eyes. We're slowly moving, we're slowly moving. When she smiled back with a blink of an eye, all the lights on, all the cars gone. For a minute I believed that life was made for me. I'm still moving, I'm still moving, I'm still moving, I'm still moving. It was dark,